Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de Les a Les, na voz de Diamantino Teixeira. Olá para todos, boa noite, sejam bem-vindos à emissão 6 do Portugal de Les a Les, referente ao dia de quarta-feira, 9 de março. Seja, pois, bem-vindo à emissão do Portugal de Les a Les, referente à quarta-feira, 9 de março, ano de 2011. Chegamos agora para ficar consigo durante cerca de 120 minutos. Juntinhos vamos percorrer Portugal de Les a Les. Portugal de Les a Les acontece aqui todas as quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas nesta que é a sua rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa para o mundo vos envia um forte abraço. Durante cerca de 120 minutos quero proporcionar-lhe muita e boa música, também muito boa companhia, onde e com quem quer que você esteja. Honras de abertura desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les para o grupo de baile Albatroz. Eles que vão lançar muito brevemente, um álbum, chama-se A Festa Vai Começar. Escolhemos desse seu álbum esta bonita faixa, chama-se Querida Amiga. Vamos ouvir também, logo a seguir, a voz de José Malhoa, Baile de Verão. Venha então daí connosco, juntinhos, vamos percorrer Portugal de Les a Les nesta quarta-feira, 9 de março, ano de 2011. Vamos então para a música de abertura, Albatroz e Querida Amiga. Não me escutou. Eu te avisei que havia outra na sua vida. Apaixonados, de mãos dadas a passear, eu acreditei enquanto ele só mentia. Não chores mais, ele não merece o teu coração. Ele te desprezou. Diz-me porquê, se eu daria a minha vida por ele. Não sabes mais, ele não quis saber. Nem valorizar teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou a morrer de amor. Que ele nunca te amou. Querida

queria tanto ter-te aqui agora. Para ti não deve fazer sentido. Que eu queira voltar a ver-te a meu lado. Fui eu quem te disse adeus. Foi embora nesta longa ausência e distância. Foi crescendo um vazio. Só agora eu sei quanto. Continuando nesta emissão de Portugal de Les a Les, com mais música portuguesa, ela e só ela presente nestas emissões do Portugal de Les a Les, que acontecem aqui todas as quartas-feiras, nesta aqui é também a sua rádio. Para ouvir já de seguida as vozes de Gabriel Cardoso, Se Te Fiz Mal Não Sei, ainda Ana, do seu álbum Escrito nas Estrelas, o tema que dá nome a esse mesmo trabalho. Depois, para ouvir ainda a voz de Lena D'Água, Sempre Que o Amor Me Quiser. Fique por aí, eu conto com a sua companhia até bem perto das 23 horas. Partiste de quem sou, para nunca mais te ver. Escrito nas estrelas, estava assim. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Basta fazer. Gabriel Cardoso com o tema Se Te Fiz Mal Não Sei, ainda Ana, escrito nas Estrelas e Lena d'Água, Sempre Que o Amor Me Quiser. Foi os temas que passaram por cá nestes últimos minutos, nesta emissão do Portugal de Les a Les. Vamos em frente, agora para ouvir Rock e Vários, o tema Cristina, ainda os Salada de Fruta, Se Cá Nevasse, e também Luís Represas com o tema Canto da Noite. Fique por aí, eu conto com a sua companhia nesta noite de quarta-feira, 9 de março, ano de 2011. Thank you.

canta desde 92. É português e chama-se Alexandre Faria. É um dos grandes nomes da canção portuguesa e foi entrevistado pela Rádio Antena Web. Agora, no próximo dia 11 de março, vamos exibir na íntegra essa mesma entrevista em mais uma edição do Tempo de Antena. Alexandre Faria, cantor, compositor e tantas outras valências que teve oportunidade de realizar ao longo destes quase 20 anos. Saiba tudo sobre este grande nome da música portuguesa na próxima edição do Tempo de Antena, dia 11 de março, a partir das 5 horas da tarde. Alexandre Faria em entrevista à Rádio Antena Web no Tempo de Antena. Uma entrevista única, imperdível. Só aqui, na sua Antena Web. Tudo nesta vida, sem só alegrias, seria um mundo tão bom. Olá para todos, mais uma vez, muito boa noite. Sejam bem-vindos à segunda metade desta emissão de hoje do Portugal de Lenzales, referente a este dia de quarta-feira, 9 de março. Chama-se Alexandre Faria e é o próximo convidado da Antena Web em Tempo de Antena na próxima sexta-feira às 17 horas com Carlos Bonaparte. Se Deus me ouvisse, quem sabe? Entrevista a não perder na próxima sexta-feira, às 17 horas, em Tempo de Antena. Carlos Bonaparte, à conversa com Alexandre Faria. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Se Deus me ouvisse, é este tema que estamos a ouvir em fundo. E que daqui a mais vamos ouvir na íntegra. Antes de mais, seja então, pois, bem-vindo a esta emissão do Portugal de Les a Les. Emissão referente a este dia de quarta-feira. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Mais uma vez lhe recordo que Carlos Bonaparte estará à conversa com Alexandre Faria. Esta mesma voz que estamos a ouvir. Essa conversa acontece em Tempo de Antena, na próxima sexta-feira, às 17 horas. A não perder aqui na sua rádio. Este tema que vamos já ouvir na íntegra. Se mandasse para mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria para mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor, de volta este amor. Senhor, está perto o meu fim. Eu te peço, meu Deus, tem pena de mim. Música.

cabelo, tão na alma como eu. Falo estranho e magoado, mas que pudesse senti-lo, tão na alma como eu. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Lá para o Paço da Rainha. E uma vez que eu fui cantar ao salão do titular, lá para o Paço da Rainha. Personagem de mistério, para ouvir cantar o fado, e é sempre um emoçado. Personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse: ergue da fala. Sabe, nota bem que hoje não fique ninguém e almoçado nesta sala. E almoçado, nota bem que hoje não fique ninguém e almoçado nesta sala. E

garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão e vem fazer uma festa. Saca, saca, rolhas, abre o garrafão. Viver sem vinho não presta. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Estivemos assim nesta emissão com a voz de Tonis, Circo Talho, Bacalhau, Azeite e Alho, ainda Hermano José, Saca o Saca Rolhas e também a voz de Max, o tema Bailinho da Madeira. Vamos prosseguir nesta emissão de hoje para ouvir os Diva, canção de Embalar, ainda Anabela e também os Madre Deus. Estrela da alma, chora. todo escuro. Sobre o teu sorriso de cantar, tu irás cantando nas alturas, trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Voltar aqui, haverá uma saudade. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Estivemos assim com os Diva, canção de Embalares, ainda Anabela, Cais de Abrigo e também os Madre Deus. Vamos caminhando a passos largos para o final desta emissão de hoje do Portugal de Lenzalés. Portugal de Lenzalés que acontece aqui todas as quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas com seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Para ouvir já de seguida, Afonsinhos do Condado com Salsa de Amoreiras, ainda António Variações e a voz de Paulo de Carvalho. Flor sem tempo. Seu francês. La salsa de amoreiras, que rica para bailar. La salsa de amoreiras, que rica para brincar. La salsa de amoreiras.